Dentro do meu olhar acendeu a luz de um mundo novo, uma ilha em pleno mar. Acordei pra viver o que era sonho, sonho de transformar minha vida, meu ser, tudo em meu lar. Eu não pude evitar Jesus chegando assim. Uma música encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertando em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação. Teu carinho, o sangue, o corte nas mãos. Sinta, Jesus quer fazer morada dentro do coração. Abra a porta e deixe entrar. O risco de ser feliz de vez não é insensatez. Ele é o teu criador. Na primeira emoção, no primeiro instante em que a razão dá lugar a um desejo tão sublime, não tente evitar, é crime. E Jesus já foi condenado por te amar assim. Encheu o ar, falando de coisas tão bonitas, despertando em meu olhar aquela cena inaudita, a crucificação. Teu carinho, o sangue, o corte nas mãos. Sinta, Jesus quer fazer.